352 no meio, chame Recife, frequência 12545. Chame a torre 18B. Boa Salvador, agora no 776, boa noite. No 776, boa noite, avistado. O QNH 1013, o vento 1-0 graus com uma dúzia de nós. Cheque o trem, estou autorizado o pouso na 10. Autorizado o pouso, trem baixo travado, 776. O Sonar 6201 no Galeão, temos o 360, está autorizado via Upper Zulu no 0, após sair a rota do plano, decola pistão no 0, curva direita, saída da Leda Bridge, controle opere 11935, aciona 5535, cotejo. Autorizado via 360 pela Upper Zulu 10 e após conforme o plano, decola da 10, curva direita da Leda Bridge, chama controle 1935, aciona 5535. Estamos no 5, se encontrarei pronto. Correto, quando eu estou no posicionamento no 05. Obrigado. Passarejo, na remota 14, está autorizado, Samitaco. 662, chame a torre 198, desse Palmeiras. Azul 4070, reporte localizador 1013. Europa 083, clear descent 2000 feet, Canadian 013, clear ILS, final approach, report deduction, localized course. Clear ILS, final approach, ILS X-ray, report deduction, localized. Wilmo 776 no solo 18, olho virado à direita, chama o solo em 1219, boa noite. Olho virado à direita, 219, gol 1776. Oi, Salvador, boa noite, TAM 3662, passando externo, baixado e travado. Boa noite, TAM 3662, o QNH 1013, pode, ou confirmando, tá autorizado o pouso, vento é 110 graus com uma dezena de nós. Vente livre, pouso no 0, TAM 3662. Localizador ajustado 1013. Juliette, o pátio principal até o portão de número 4. Inicialmente chame antes da táxi Juliette, por gentileza. Alfa Juliette para o pátio principal para 04, chamará na Juliette, voo no 7. Passarei do 2224, mantenha a espera no zero. Passarei do 2224, está completamente pronto? Ok, após o TAN na curtinha, a linha mantém preparo para decolagem imediata ao passarelo 2324. Torre Azul 4077 no ILS. Boa noite, Azul 4070, aguarde pista livre, tem um passarinho tomando a posição, presta a iniciar a rolagem. Gente, aguarda, Azul 4070. Autorizado, sou 04, gol 1776. 02, no solo aos 21, ao livrar à direita, chame o solo em 121, decimal 9, tenha uma boa noite. Ao livrar 209, 3662. Passarei 2224, livre decolagem da 10, vento é 120 graus com uma dezena de nós. Dois, táxi autorizada Alfa Juliette, portão 8. Inicialmente, chame antes do Juliette para ingressar no pátio. Alfa, ingressa antes do Juliette, ingressa no pátio da 362. Alfa, tomador, chame antes do Juliette, para o pátio do Juliette, para o pátio. Temos um 37 da Gol, vai estacionar à sua direita no portão de número 4. Assim que o tráfego estacionar, livre para o chat acionar no portão 5, reporte o início de táxi. Assim que o Gol estacionar no portão 4, está autorizado na 2224, decolou os 22, controle em 119.35, bom voo e boa noite. 1935, obrigado, boa noite. Gente, aguarde um minuto para ingresso, já autorizei o pushback do Avianca, porém o tráfego ainda não iniciou, só um instantinho para gente. Ok, já iniciou, só um instante para ingresso, tá, 3662. Afirmativo, vai aguardar sim, pode prosseguir com pushback padrão aí na seta parte 3. Observe o pushback do Avianca à sua esquerda, após ingresso autorizado via Juliette até o portão 8, agilizando na medida possível, assim que possível, ingressar no pátio. Salvador, boa noite, 0803, would you establish establish ILS 10995. Good evening, Europa 083, complete the approach, expecting landing clearance. Complete the approach, Europa 083. O Azul 4070, está livre pouso na... Oh, perdão, seu solo foi os 25, ao livrar à direita, chame o solo na 121.9, tenha uma boa noite. Direito 219-40-0. Zero sete zero, táxi autorizado via Alfa, chamamento do Juliette para ingressar no pátio. 013, clear to land, boa noite. Veteran 10, Alpha 083. risco 340, confirme? Táxi em frente, segunda direita, ponto de espera 1-0, torre 18-6, altímetro no 0-3, seu boa viagem, 2-0-1. O 1-8-5, posso vou estacionar no portão 8, autorizado a prosseguir com táxi, via pátio, Ninja, ponto de espera 1-0, torre 18-6, altímetro no 0-3, obrigado pela cooperação, tenha uma boa viagem. A 537 da Gol, que está do outro lado, terminal sair do pátio, ingressará à esquerda, Juliette até o portão 01. Gol. Confere o pátio 3, destinado ou transportando em cima? Direcionamento no pátio 3, espaço para 4. Autorizado, Serra Bravo, Golf Oscar, nível 220 via Whisky 42. Pista no 0, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva esquerda, perfil subida Momo, transição VATAP. Controle 119.35, a torre 1.8.6. Código transponder 5517, Whisky e Yankton. And call ground control 1219 for taxi. Thank you, to the right it will be via Foxtrot and 1219 Europa. Here it will be, bye bye, good night. Yes. Correto, parte 3, ligue para acionamento, já teria o PB? 03 ou 06? 05, acionamento autorizado é Porto Táxi, Whisky e Anta. Valeu, Grau, boa noite, Churro Pazido, Estriba, K71, by Fox. Boa noite, Europa, Zira e 3, Taxi, straight ahead and then hold short before Juliet. Straight ahead and hold short before Juliet, Europa, Zira e 3. You know the parking place? Your position will be 10 on main apron. 10, thank you. Torre, boa noite, 1-8-5, pode esperar no 0, pronto. 1-8-5, ali mantendo 0. Operador, o Xaia 63, 1-0, espera para a próxima final, 3-3-7. Ciente, aguarde pista livre para o pouso, tem um gol alinhado, prestando iniciar a rolagem. Valeu, o Xaia 6201 decolou aos 3-0, controle em 1-1-9-35, bom voo, boa noite. 1935, Xaia 6201, boa, bom trabalho a você.

10, 8. Uno 885, vento 120 graus, uma dúzia de nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, Uno 885. Zero, pista livre, pelo autorizado, 120 graus com 10. Quando pouso, 6390. 885, decolada 33, controle 1935, bom voo. 1935, bom, 1985, bom trabalho. Número 3, boa noite. Informação em curso é a Tango, altímetro 013. Temperatura 27 graus. Já temos aprovado Brasília 360. Portão 4, número 1 para COP. Só um instante pra gente ver. E aí, na procura? Gente, o Chanel 6390, táxi autorizado via Alfa, chame antes da táxi aí direto. Alfa, zero no zero, confere? Pode iniciar o táxi à esquerda e fazer efetuar no 180, reporte para ingressar no pátio principal, whisky e antan. 0 3 8 5. Meu 3, chamou, Rubinho? 3850, Fortaleza, já temos aprovado o nível 370, só instante com a cota. Paulo, Ocean Air, 6310, Juliette. 6310, após o Mitsubishi, esquerda, Juliette, portão 7. Passivo, da ponta passada, o esquema que está à direita, via Índia, ponto espera, torre 18-6, o time 2013, boa viagem. Quem é o 13? Na escuta, para a cota? Cota para a cota, eu estou ligado. Só um instantinho, o Whisky é que está na escuta do solo? Ok, desconto. O gol no meio 3 estão aprovando no Belo Horizonte, não, Brasília. Esse é a Bravo Bravo Romeu, nível de voo 360, via Pesulo 17. É a colagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva direita. Perfil de subida é a Arbor, transmissão Elefa. Controle 1, 19.35, a torre 18.6, acione 5.5.9. Autorizado então. Autorizado nível 360, Brasília, Apesolou 17, Zecoda 10, até 2000 fãs, após a terceira milha curva direita, saída Arbor, transição Elefa, 19.35 controle, 55, 1.5, transpônego 1.5, 1.3. 5.5.3 no corte, portão 4, chame pronto, gol. 55.1.6 ou 55.1.3? 55.13, 55.1.3. Obrigado, obrigado. 3850 na escuta para a cota. Consiga. Aprovado Fortaleza nível 370 via Upper Zulu 19 pista, 10 decola, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira mira. Após curva à esquerda, perfil.